5221, decolar 235, controle 2018. 2018, boa. Controle, boa, trip 5221. Boa, trip 5221, contato, submarino nível 200. Na árvore, ascensão 200, trip 5221. Sim. 450, chame torre 118, decimal 95. Azul 4450, torre 118, 95. 3895, muito obrigado, até mais tarde. Até. 321, bom dia, sem identificação, decimal tenha 4000 na chegada Ponce, ajuste 10 no meio, aguarde alerta aqui por aí. Azul 4450, livre pouso na pista 10, vento 190 graus, 069. A livre pouso pro 4450, azul. Do trip 5221? Prossiga. Poderia liberar a gente da restrição do 110 ou tem algum tráfego aí no caminho? Tem vários tráfegos, o 5221. Não tem condições de cumprir? Temos, mas vamos então subir aqui na. Cumprindo a restrição, 5221. Certo. Salvador, 3259, poderia coordenar a prova de cadastro, como centro? São 3259. Tá, 596, sendo a situação, desse mantenha 6000, ajustado em 1016 na chegada à mar, igual ao procedimento ILS X-Ray. Confirmando a altitude, meia dúzia de mil, 6000. Mil. 859, inicialmente mantenha alerta devido à coordenação de subidas no todo centro, ok? Mantenha alerta, tá, 3259. Trip 5414, desse mantenha a altitude de 2000, autorizado final ILS. 2000? Afirmativo, após o TAP, vou direto do Duna. Se mantenha regras de voo visuais, frequência livre para coordenação e pouso, quilômetro Oscar. Trip 5414, pode voar Duna? É, mantém. Tem uma aeronave ainda subindo, ainda próxima a Itapuã, subindo o perfil da Arbo. Mantém o perfil Itap, após Itap e Duna, para cumprir as restrições aí, ok? Ah, ok, então. Obrigado. 448, desse mantenha 7000 na chegada à área, guarde a linha 6-way, ajuste no 0 no 6, voo no 648. Nove, chame Recife, frequência 260. 260, são 3859, obrigado. Oito, nove, meia, desse manter 5000. Zona, reduz a velocidade 210 nós. 48, reduz a velocidade 210 nós. 3896, desse mantém a 2000. No localizador, 5494. Complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 953, P5494. 285, obrigado. Voo no 621, desse mantém a 3000. Voo no 648, desse mantém a 5000. Tem a 30 pouso baixar travado. Depois Quando 648, ele reduza para 2009. Volo 621, inicia redução 1909. 1190, volo 62. D250, desse mantenha meia dúzia de mil, chegada à Mari, aguarde final do procedimento ILS X-Ray, ajuste no 0, 1, 6, Oceania 6250. No momento está ideal, Oceania 6250. Caso faça a necessário, se fizer necessário, a gente vai solicitar. O 200 graus, 0 na frente. E pouso 5414 triplo. O 648 reduz a 1909. 1909, agora 648. Afirmo, número, agora 1 para aproximação, autorizado final S, 3896. Volo 621, desse mantém 2000, velocidade 170. 2170, volo 621. C4 solo 48, direito no 2 décima 1. Zona autorizado final LS. Autorizado final LS, bom, meu Deus. Volo 648, desse mantenha 3000. Volo 648, reduzindo 170. Só recebo, aguarde um momento para a ponte. Então, 3896, completo final do procedimento, torre 1895. 395, bom. Volo 648, desse mantém 2000, autorizado final LS. 2000 é para estabilizado, agora 648. Afirmativo, reduzindo para 1709, o número 3 na aproximação, volo 648. Entrega redução para 1709, agora 648. Aeronave para a ponte? 3407 é o trip 5221 para a ponte. Você está passando através de coral, com o transponder, pode confirmar transponder? Controle de Salvador, trip 5221 em ponte para o 4207. Ele está passando através de coral, Está com 3 a bordo, transponder acionado 0205 de Ilhéus para Aracaju, mantendo 500 pés litoral. CS mantendo regra de voo visuais, reportar quando é? Através aí de Taparica. Ok, confirmando o transponder dele 0245. Ô, Patrulha, o controle informou para você manter a regra de voo visual e chamar através de Taparica. Gente, graças pela ponte. Aqui. Voo no 621 no componente final do procedimento, torre 11895. Componente 1395, voo no 621. Trip 5221, complete. Questão, chame Recife agora, na frequência 126, decimal 0, boa viagem. Recife 260, grato. Oxané 6250, desse mantenha 2000. Oxané 6250. Desse mantém Salvador, gol no 621, na final da 10. Gol no 621, continua a aproximação, aguardando no pista livre, cheque o trem. Guardando, tá baixado travado, gol no 621. Desde 896, se eu falo 53, direito no 21, decimal 1. Entrando à direita, continuando o central. 121, decimal 1. Volume 621 no livre pouso, pista 1-0, o vento 200 graus, 07 nós. Autorizado pouso, tá 10, gol no 621. É 48, chame torre 11895. 11895, gol no 648. Aí, Salvador, gol no 648 no localizador. No 648, continua a aproximação, o pote tem a 3 pontos baixar travado. É, pode baixar travado, gol no 648. Na 6250, autorizado final LS. Autorizado final LS, 6250. Volume 48, torre 11895, bom pouso. Uno 621, no seu solo é 55 pontos. Direita, 121, décima 1. 121 no 1? Afirmativo, 121 no decimal 1. Direito, 121, quando mesmo. Gol 1648, checa o trem. Mas está travado, acabou de passar isso aí. Livre pouso, pista 190, vento 200 graus, 07 mais. Entrei o pouso, agora 648. Bom, 648, seu solo 858, direita 121, decimal 1. Estado 6250. 6250, final, torre 11895. 1895, você já? É? Bom dia, Janel 6250 ILS. Janel 6250, continua a aproximação, reporte de entrada de pouso baixado e travado. Afirmativo, reporte parado. Estrela embaixo travado, 6250. Estrela 6250, livre pouso, pista 190, vento 290, grau 069. Gente, 6250. Vitor Golf Eco, prossiga. O Vitor Golf Eco, livre acionar chame táxi. Trevor, reporte na intercessão Papa. 123, clear line up and maintain threshold 210. No cerco, reporte alinhado e pronto na capital 97. Line 238, clear line up and take off the runway 10, winds 220 degrees, 06 knots. Clear to take off runway 10, American 3. 6311, após a rolagem do tráfego à frente, anima até cabeceira 90. American Line 238 Airborne at 05, call Salvador Ground, correction, call Salvador Approach, frequency 120.8, good travel. 120.8, good day. American 238, passing 1500, climbing 340. Morning, the line is 238, climb to 340, moment departure on the radio surveillance. Moment departure, American 238, 340. Checo autorizado de colapso, no site vento 190 graus, 079. Meia 3-1-1, autorizado de colapso no 0 vento 1, 80 graus 07. Seu Golf Eco decolado 06, chame controle 120, decimal 8, bom Golf. 108, Vitor Golf Eco, grato. Chame 6311, decolado 07, chame controle 120, decimal 8, bom voo. Total 208, Xanar 63, 111, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Xanar 63, 111, Adael, cruzando 1300. Voa 6311, voa Leda. Direto Leda, Xanar 63, 111. Controle Salvador, é o Papatango Vitor do Viaco. Sobe 080, sem restrições, Vitor Golfeco. Subindo para o 080, na saída Arbor, Vitor Golfeco, sem restrições. Só direto Alefa, o Vitor Golfeco. Direto Alefa, o Vitor Golfeco. Patrulha 07, prossiga. Chegada a Mari, desce até o 050. Patrulha 7, Salvador, prossiga. Confirme para a torre. Uno, uno, é a frequência do sol. Hotel Attack 3. Ah, mantenha chegada no 094. Patrulha 7, prossiga. Para Aracaju, patrulha 07, permanecendo nos corredores. Qual é a altitude que está mantendo e transponder acionado? 1180 graus 079. Altitude? Ok, o patrulha 07 dá presente frequência livre para coordenar com os tráfegos locais. 20 milhas de Salvador retorna de frequência. Lightning Airlines 238, contact now, receive the center, frequency 125, decimal 45, if unable, 126, decimal 85. do Jesus após voa Itápia, no 0-1-4. 65 decolado, Azuna 3, já me encontrou nenhum 20, decimal 8, Mongol. 208, Mongol, 965, obrigado, até mais. Salvador, bom dia, gol 960, decolou cruzando 1200. Bom dia, sobe 360, saiu do Del. 311, chama Recife 95, decimal 1. Controle, gol 965, decolou cruzando 1500. 360, saiu do Del, 1965. É o gol 965, aguardando pro de Ledo Bridge, assim que possível, já tá visual. Chama 6311. Prossiga, chama 311. Chama Recife agora, 125, décima 1, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-5-1, alterna 1-3-3-2-5, centro Recife, chama 6311, obrigado, bom trabalho. Controle, voa 1-1-6-5, pode voar direto, Leda, o bridge? Voa da El, 1-1-6-5. Da El, 1-1-6-5, direto. Gente, até a X-Ray decolagem por ponto e risco, o vento no aeródromo é 200 graus 08 nós, reporte quando fora do solo, evite sobrevoo da base aérea de Salvador. Até o X-Ray? Confirma, eu não compreendi, até o X-Ray. Prossiga 07. Decolagem por ponto e risco, vento agora 190 graus 08 nós. 07, condições de regressão no corredor Interlagos. Motivo, prossegue via corredor Interlagos, patrulha 07, não está recebendo o seu transponder 0245. X-Ray decolado, correção fora do solo, Azuna 5, aguarde transferência. Aguardando, X-Ray. Azuna 5. O hotel da X-Ray confirma, manterá proa nordeste ou ingressará no, via litoral norte no corredor? Deve ser autorizado a cruzar a cabeceira da pista. Autorizado, de imediato, cruzamento da cabeceira da pista, nenhum tá pelo reportar. Tá, tá. Cruzamento, se autorizar o transfer. Até o taxi, tráfego avistado, mantenha a linha do litoral e chame o controle 120 decimal 8 Mongo. 208, graças a Deus. Adoro, Papa Romeu, até o taxi. O taxi, prossiga, corredor forte na escuta. Até o XC com todas as medidas de afastamento, estimado para pouso. Aguarde para a gente mesmo. No 094, 10 para 2 mil pés, autorizado LS, ajuste no 016. Parada 2016, autorizado LS, chegou no 094. Afirmativa, no 094, além disso, 12 horas, 10 milhas, um helicóptero sem, não está recebendo o Charlie do mesmo, aqui está mantendo 500 pés. O X-Ray está estimando o pouso em 50 minutos, senhor, né? Devido ao sobrevoo na Praia do Forte. Oriente, Praia do Forte, 50 minutos. Desce até o 050. Ou no 165, chama Recife agora, 125 desse pau. Recife 125, ou no 165, tá bem? Do 4451, autorizado a NIA, de colapso no zero, vento 210 graus, 089. Autorizado a NIA. V4, completa final, posição 2895. Zona 094, gráfico já avistado, informo o Embraer 190, iniciando a decolagem na pista 10, vento é 220 graus 099, e o altímetro 10, 16, aguarde pista livre. Guardando, já na pista. T07, recebendo agora o seu transponder, Alfa e Charlie. Ingressando no corredor Interlagos, reporta ingressando no corredor forte. Reporta lá, ingressando no corredor. 094, cheque trem livre pouso, pista 10, vento 2, 3, 0, grau 099. Achado travado no 094. Pro 451 no decolado, as 24, chame control, 20, decimal 8, móvel. 208, muito obrigado, um bom dia, azul 445. Controle de Salvador, bom dia, o azul 445, decolado. Azul 445, no sobe 340, voa Delta. 340, voa do Tael, da presente. Vitor Golfo Bianco, chama Recife agora no 260, termo 288. 1094, solo 24, livre direita, chama solo 1211. Dia 2318, autoridade dele. Zero, autorizado, Daniel, decolado, sinal 0, vento 2, 2, 0, grau, 0, 8, 9, 0. Número 30, minha porta iniciando, já autorizada a decolagem, o vento agora é 220 graus, 099. No 630 decolado, 28, chame controle, 120, decimal 8. 208. 130, sobe 370, Sierra Puca. Boa, 130, Puca 370. Solicitar a carga de posto. Aguarda. Patrulha 07, forma chamado para pouso, o Patrulha 07. Que é com Delta, reporte táxi. Cuidado com a reporte da interseção, lógico. Cuidado no 630, ainda é negativo, Aracaju. É, não entendi. Ainda é negativo, Aracaju, mantém a saída. Negativo, vou no 630. Azul 4451, chama Recife agora, 1251, alterno 3325. 4451. Bom dia. Tá, 3198, está estabilizado, LS. Q98 completa com a torre 118-95. 95, obrigado. Passa, prossiga. Corredores na escuta, aguarda transferência, quilômetro Oscar. 7. K3198, bom dia, estabilizado ILS. K3198, tráfego avistado, cheque trem livre pouso, pista 10, vento 2, 20 graus, 09 nós, altímetro 10, no meia. Gente, K3198, baixo travado, pouso autorizado. K3-0, chama Recife agora, 1251, confirmando. 12545, alterna 126, decimal 85. Mantenha o ponto de espera, gol 9621.